Ceilândia Norte, então seja bem-vindo. Se pisar na bola, não será bem visto. Então veja os mano como estão. Estão firmão, com os pés no chão. E a fé tá no sangue, Deus no coração. Sobrevivendo neste mundão, que a realidade está muito dura. Mas o guerreiro não foge da luta, nem fica de se lamentar. Se entrar no jogo é pra ganhar. Um vencedor não pode parar. Sem desesperar, vai superar. Porque a quebrada é sofrida. Tô na batalha pra mudar de vida. Uma casa louca com piscina. E a família sempre unida. Muito bem longe daquela rotina de tá vendendo droga nas esquinas. Porque isso não é pra mim. Estar de boa, quero sorrir. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Bling bling bang bang, não se espante. Aqui Ceilândia Norte, os comédia dando derrame. A fumaça relaxante, quem fala o que quer, ouve o que não quer. O que? Não se espante, eu sou mais um amante no corre constante. Foda-se o que dizem, foda-se a televisão. A sua cabeça na mira do oitão. Você espantado nessa situação. O solo que eu piso me vê, treme. Puta como você geme, não me algeme. Que eu ainda não fiz o que eu queria. Meter um banco e gastar com as vadia. Periferia, quem diria, neguinho, essa ilusão. Na fita do banco ser acertado pelo segurança, cuzão. Ser acusado de formar uma facção. Algemas nos seus punhos, você no chão, maior solidão. Agora eu lembrei de uma fita de outros irmão. Que não era comédia, nem metida bandidão. Fazia o corre sem fazer vacilação. Não dava sopa pra polícia, mas só andava nos carrão. Mas foi efeito dominó. Na rua só sobrou os de menor. Condenado pelos crimes que eles fez. Assalta banca, seis Mercedes-Benz. Essa vida eu não queria. Por isso nada como dia após o outro dia. Dia. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Não posso continuar no crime. Vou dar pro meu filho o que eu não tive. Estou aqui só de passagem e vivo as margens da sociedade. Considerado mais um bandido. Favelado, louco, sofrido. Percebo então onde é que estou. Mundo cabuloso, cheio de complô. Mas aqui eu sigo com a fé no Senhor. Não preciso mostrar pra ninguém o que sou. Da onde eu venho, nem aonde eu estou. Eu vou que vou, vou pra vencer. E nesse jogo eu não posso perder. Sou MG, sou Ceilândia Norte. E a cara aqui é fazer o corre. Ficar parado, isso é da mole. Se for safado, o sistema engole. Pra se adiantar, tem que ser forte. Porque a real é essa, nos dias de hoje. Os cana me pega, quer forjar um 12. Sou obrigado a ficar escutando o que esses merda vão falando. Me levar pra DP e dar um chá de banco. E diz pra coroa que eu sou traficante. Apesar de eu estar no corre constante. E do perigo, só mais um amante. E assim mesmo eu vou fazer minha caminhada. E dar um rolê com os irmãos da quebrada. Fora da lei, visto no sistema. Não quer me ver entrando em cena. Aquele louco sem problema. Antes de fazer tudo, ele pensa. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. De vidas abatidas, ideias e vão. Aqui Calipe Dog, o dono da situação. Quero melhora de vida pra mim e pros meus irmãos. Antes que nós fazemos uma explosão. A química vai corroer seu coração. Vai depender de você, ouça com atenção. Mente vazia, mente do cão, se liga jão. Se garante, senão tu vai ficar distante. Vendo as paradas da estante, você acha isso chocante. O vício infernal, seus parentes pensem te internar, você não tá legal. Não para nem pra pensar, nem resolve parar. Antes que isso pare com você, mano, se liga com seus proceder, não entendo, não dá pra entender. Eu faço meu corre e negue querendo nos foder. Com as drogas, as armas que rola na favela, mostro outro lado e dá pra ver como a vida não é bela. O rap eu mando enrolar vela. Tomara que ninguém me acerte, porque o perigo é grande, o mal está por perto. Tem que ser esperto, manter os olhos abertos. Vacilar, invadir seu castelo, que nem Troia. Não seja você a próxima história desse jornal, porque na verdade eles só querem ver o nosso mal. De vidas abatidas, ideias em vão, aqui somos nós os donos da situação. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar. Eu só quero uma nota de 100 pra gastar com os irmãos no vai e vem. A vida é um jogo e tem que saber jogar. Eu tô na linha, não posso fraquejar.